não encontrei. Te procurei em ruas e praças, sozinho fiquei. Sozinho fiquei. Sozinho fiquei. Será onde ela anda? Com quem está? Em quem pensará? Em quem pensará? Toda noite eu saio à procura pra te encontrar. Avanço vermelho do trânsito, verde ao seu olhar. Onde estará? Avanço vermelho do trânsito e o verde ao seu olhar. Onde estará? Onde estará? Não encontrei.